Ninguém me quer como tu, Senhor. Ninguém me deseja como tu. Me deseja como tu, Senhor. Ninguém se ofertou pra estar comigo. Se ofertou pra estar comigo, Senhor. Que amor é esse que tu tens por mim? Que amor é esse que tu tens por mim? Que amor é esse que tu tens por mim? Que amor é esse que tu tens por mim? De uma vez por todas, quero me entregar, me render aos teus pés e te adorar. De uma vez por todas, eu quero me entregar, me render aos teus pés e te adorar. De uma vez por todas, Deus, eu quero me render. De uma vez por todas, Deus, eu quero me render. Não mais me ofertar e pegar de volta. Não mais ofertar e querer o dobro, Deus. Quero viver pra ti, Senhor. Eu quero viver pra ti, Senhor. Eu quero viver pra ti, Senhor, como tu fez por mim. Eu quero viver pra ti, Senhor. Eu quero viver pra ti, Senhor. Eu quero viver pra ti, Senhor, como tu fez por mim. Eu quero viver pra ti, Senhor. Eu quero viver pra ti, Senhor. Eu quero viver pra ti, Senhor, como tu fez por mim. De uma vez por todas, quero me render a ti. De uma vez por todas, quero prostrar-me e te adorar. De uma vez por todas, eu quero me render a ti. De uma vez por todas, eu quero me entregar. De uma vez por todas, sem volta, sem volta, Deus. A sua entrega não teve volta, morreu em meu lugar. Oh, eu quero viver pra ti. Se renda nessa noite, noiva. Comece a abrir mão pra que ele viva. Ei, ei. Quero viver pra ti. Quero viver pra ti. Quero viver por ti, Senhor. Prostrar e te adorar, Senhor. De uma vez por todas, Deus, quero me ofertar a ti, Jesus. Que onde há oferta, sacrifício ao teu fogo, existe um derramar teu. Tu és tudo, Senhor. Tudo que nós precisamos, Pai. Nossa vida parece tão importante, mas comparado a Ti, ela perde o valor. Do que vale o homem conquistar o mundo e tudo quanto nele há, e perder a Tua presença? Do que vale o homem ter tudo e não Te ter? Conquistar o mundo e perder você? Tu és a razão, Senhor, de tudo. Tu és o melhor do mundo. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, vem com mais de Ti. Vem com mais de Ti. Vem com mais de Ti. Vem com mais de Ti. Espírito Santo, revela o Teu amor aos Seus filhos. Revela uma pequena proporção do Teu desejo em estar conosco, ó Deus. Revela-nos, Senhor. Revela-nos, Senhor. Eu sinto a Tua doçura e o Teu amor fluindo. Tua graça emana nesse lugar, eu sinto, Pai. Eu sinto, Pai. Dentro de mim só aumenta o desejo de estar com você. Eu quero largar tudo nessa noite que me afasta de você. Quero viver só para Ti. Quero viver só para Ti, Senhor. Quero viver só para Ti, como Tu fez por mim. Eu quero viver só para Ti. Eu quero viver só para Ti, Senhor. Quero viver só para Ti, como Tu fez por mim. O Senhor rasgou Seu coração para estar comigo, partiu as Suas vestes por amor a mim. Partiu o Seu corpo para estar comigo. Senhor, rasgou Seu coração para estar comigo. Partiu as Suas vestes por amor a mim. Partiu o Seu corpo para estar comigo. Senhor, rasgou Seu coração por amor a mim. Partiu as Suas vestes para estar comigo. Partiu o Seu corpo para estar comigo. quero viver só para ti. Eu quero viver só para ti. Eu quero viver só para ti, como tu fez por mim. Como tu fez por mim. Como tu fez por mim. Como tu fez por mim. Como tu fez por mim. Como tu fez por mim. Como tu fez por mim. Como tu fez por mim. Como tu fez por mim. Será que você pode agradecer a Ele? As suas palavras de amor. Com uma gratidão que nasce no teu interior, plantada por Ele. Será que você pode ser grato? Pelo amor, pelo cuidado, pela proteção do Pai sobre você. Porque Ele te chamou mais uma vez para se assentar com Ele. Porque independente de quem você é, independente daquilo que está dentro do teu coração, a mesa sempre está posta. A mesa sempre está posta. E existe um Pai que partiu o próprio corpo para estar contigo, e com certeza Ele faria novamente. E com certeza Ele faria novamente. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo para estar com você. Para estar com você. Quero viver só para ti. Quero viver só para ti. Como tu fez por mim. Eu quero viver só para ti. Eu quero viver só para ti. Quero viver só para ti. Como tu fez por mim. Se renda a Ele, noiva. Vem com mais de ti, vem com mais de ti. Ao ponto que a tua noiva não resista a esse amor. Não resista a esse amor. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Só feche teus olhos e receba da presença dele. Não diga nada nessa hora. Deixa ele ministrar o teu coração. O Senhor está nos umedecendo nessa noite. Corações secos. Corações amortecidos. O Senhor está derramando água. É uma brisa fluindo sobre nós. O Pai está umedecendo o teu coração. O Pai está umedecendo o teu coração. O Pai está umedecendo o teu coração com o amor dele. Deixa fluir o rio. Vamos adorar em outras línguas, noiva. Não olhe em português agora. Abra sua boca. As águas estão fluindo sobre nós. Você que estava enfraquecido, ao ponto de não conseguir orar nesse momento. Ah, abra sua boca. As águas estão fluindo sobre os montes. E ele vem. E ele vem. Ele vem. Ele vem sobre o vale. Oh! Ei, anamae, sui, caralamache, aralamae. Ririomanae, suririalamache, que ai. Rebiomanae, rararararararararae. Oh! Ele vem. Ele vem. Shepranamassuririeremanai. Adore em outras línguas. Não pare, não pare, não pare. Remanamassuribicanda lamacheri alabacai. Remianamassuribicanda lamacari alabacai. Algo mais intenso. Algo mais intenso. Remanai, remanai, remanai, remanai. Oh, começam a cair as gotas do céu. As águas vêm. Oh, ela vem. Oh, o Senhor inunda sua noiva. Dançamos sobre o rio. O rio de águas vivas. Ele é o meu rio. Minha água tranquila. Ei, ei. Hey. Senhor, derruma águas, derrama águas. Águas que atingem os nossos joelhos. Mas enquanto houver um povo insatisfeito que deseja mais, as águas continuarão, continuarão a vir sobre nós. Não se contente, deseje mais. Deseje mais, porque eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Na medida que clamamos, existe um rio fluindo. Cheque o manai, ere manai. Existe um rio fluindo. Rebi alabashuri, ere manai. Clame mais. Intensidade. Desejo. Paixão pela glória. Paixão pela glória. Oh! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Tu és o rio, Senhor. E cararará basuia de manaias. Tem mais.